na média 840 quilômetros. 956-957-958. Em 49, 31 e 25 metros. Emissora da rádio. São Paulo, Brasil. O mundo e você.